1013, copio? Prossega, 1013, autorizado São Paulo, nível 360, via Peruísque 58. Decolagem da pista 10, primeira curva direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 119.35, código 5416. Não deu para coordenar o 380 ou Paulo? É negativo 38, centro autorizou 36. Ok, então 360, a Peru 50, decolando da 10, curva direita, Gole, Gonza, controle 1935, 5416, Gol 10, 139. Gol 10, 3, correto, pode para posicionamento. Reportará, obrigado pela ajuda. Paulo Salvador, boa tarde, São 3217, formação Tango. Boa tarde, nível 360, aguarde coordenação. Aguardando 3217. Golem 119.35, tomou um voo, boa tarde. 1935, obrigado, bom fim de semana. Igualmente. Você. Sim, Massivo, 11 milhas, 12 horas. Tá 500 pés, um helicóptero. Controle de Salvador, muito boa tarde. Oceaner 6321, decolou sua escuta. Oceaner 6321, boa tarde. Contato radar, saída Gole, suba nível 300. Gole 300. Controle de Salvador 3190. São 3190, boa tarde. Senhor, identificação autorizada nível 050 na chegada Mari. Boa tarde, 050 Mari. Poderia coordenar o RNAVE para 10, senhor. Após ITAP, está autorizada para o Serra Vitor 366, então 3190. Pois, sim, 3190 graus, Serra Vitor 366 após ITAP. Tirar o piso do pé de duas milhas. Vento Bravo, esse é Foxtrot, pouso autorizado na 197, o vento 190 graus, 12 nós. Ajuste 10, 13, Bravo, esse é Fox. 7, autorizado pouso, pistão 97, ajuste padrão, Bravo, esse é Fox. Então, 3217, copia. Pronto, cópia, é o 3217. 3217, o nível autorizado é o 320 para Confins via Upper Whisky 58. Decolagem da pista 10, primeira curva direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 119.35, código 5176. Aqui é o 3217. Autorizado nível 320 para Confins, uniforme 58. Pistão no zero, decola da Gonli, Gonza, o controle 1935, o transponder 5176, 3217. Trip 5488, pouso autorizado, pistão 10, o vento 190 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, 5488. Saia 2704, boa tarde, senhor, identificação. Na proa, tá voando pro Jeracaju direto? Sim, então mantenha a proa Jeracaju e o nível 090, por saia 2704. A informação Tango, os primeiros 90 metros impraticáveis. Ok, muito obrigado. Para o site da 3835, 161 a bordo, alternado é com 3 horas e 50. 3835, QNH 1013, autorizado táxi via Juliette, Alfa, no ponto de espera da Charlie, chame torre 118, decimal 3. Gente, autorizado táxi via Juliette, Alfa, no ponto de espera via Charlie, chama torre 123, 4383. 5488 no solo aos 41, vai liberar a direita, vai chamar o solo 121 decimal 9, boa tarde. Direita 1219, boa tarde. Edwell, safe Fox, ciente, liberação da pista, boa tarde. Controle de Salvador, é o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta já cruzou com o helicóptero, agora fica na torre, na frequência 1183. Você transfere 1183, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, trip 5488. Boa tarde, trip 5488, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. 488, via Alfa para ingresso na Juliette. Deita Itapuã, mantendo espera, aguardando para prosseguir para a final da 1-7. Afirmativo, parou Itapuã, mantendo posição 1 e aguarda. Mike Eco Delta. Gente, Mike Eco Delta, ajuste 1-0, 1-3. 1-0, 1-3. Da Tango, cruzando 1-0 para 1-6-0, bom dia. Mike e Charlie Mike, agora com a torre, 1-8-3. 1-8-3, até já. Bom, 395, boa tarde, acione identificação, autorizado nível 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, livre das restrições. Já chegado. Vai, que tomará. 3325. Oxonel 6321, 288, 3325, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Bom, 395, seco número 2, na aproximação. O tráfego que o precede está a 15 milhas à sua frente. Solicito redução até 250 nós. Mantendo 250 nós. Bom, 395. Obrigada. Solo Salvador, tá 3217, posição 62, pushback acionamento. Aguarde a autorização devido ao tráfego para entrar no pátio, está 3217. Aguardando 3217. 35488, autorizado ingresso, remoto 1-4. Autorizado até remoto 1-4, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Charlie Mike está baixado travado? Agora, sinal baixado travado. Mike Charlie Mike estabilizado, passou o externo. Gente, botando Mike Charlie Mike, pouso autorizado, pistão no zero. O vento 1-8-0 graus com 0-8 nós. Ajuste 1-0, 1-3. Informa os primeiros 90 metros, pistão no zero estão fechados. Mike Charlie Mike, gente, dos primeiros 90 metros, está baixado travado. Da 3190, desça 2.000 pés. Correção, 2.500 pés. Após estar pronto, Serra Vitor 366, está autorizado final RNAV, reposto estabilizado. 2.500, após estar 366, autorizado RNAV, 3190. Resultado visual. Gente, Mike Eco Delta, retaguarda do mesmo, sem interferir. É, está livre para prosseguir, reporte livrando o eixo da 1028, o Mike Eco Delta. Ok, livre, visual com tráfego à retaguarda, informa quando livrar o eixo 1028, mais atrás. 3835, autorizado alinhar e manter, pistão no zero. Alinhar e manter, pistão no zero, 3835. No 395, desça ao nível 040. Controle Salvador, boa tarde, jogou no meio no 2, cruza o nível 140 para o nível 110, perdeu contato com o centro Recife. Tente gol no meio no 2, acione identificação, desça ao nível 050 na chegada mãe, informe velocidade. Cruzado 050, chegada mãe, identificou, está mantendo 239, gol no meio no 2. Copiado. Aos 47, vai liberar a direita, vai chamar o solo 21 decimal 9, boa tarde. 219, boa tarde. Controle, o gol no meio no 2, a nossa intenção é, após o fixo toque, é fazer o procedimento R-nave para pista 1-0 para na proa do Sierra Vitor 368, o gol no meio no 2. Tente no meio no 2, anotar a solicitação assim que possível, será autorizado. Aguarda, gol no meio no 2, obrigado. O Glide continua fora aí, né? Tente autorizar táxi, pátio 3, via táxi Kilo, Mike, Charlie, Mike. Tente via Kilo, pátio 3, obrigado. Ah, desativá-lo. Tá legal, então a nossa intenção é fazer o R9 para pista 1-0, aguardando o gol no menos 2, obrigado. Sim, só para confirmar, os primeiros 90 metros da pista 10 estão inoperando. Afirmativo, também temos ciência, muito obrigado. Controle Salvador, Alfa Vitor Juliette, viva Alfa Campo. Alfa Vitor Juliette, agora com a torre no 83. 1-1-83, grato Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, o Alfa Vitor Juliette, mantendo 1510. Que Alfa Vitor Juliette prossegue para final da 1-7, reporte final de 4 milhas, é, provável 360, forma o tráfego Airbus, passando Duna nesse momento. Então, Alfa Vitor Juliette, reportará 4 milhas da 1-7. Taxi, ponto de espera da 1-0, via Juliette, Alfa, ponto de espera, chamar a torre 283, ajuste na 0-3, na 3-2-1-7. 235 decolado ao 50, controle agora em 119 decimal 35. Tem um bom voo, boa tarde. 935, igualmente funciona. Controle está 3190, boa tarde. Titan 3190, na aproximação, reporte Serra Victor 372, baixado e travado. Portará. Controle Salvador, está 3835. TAM 3835, contato radar, saída Gole, suba nível 340. 340, TAM 3835. Tax, gol no 0, no 3, POB 183. 4 e 15. Galeão 1-0-1-3, vai seguir o Airbus que irá ultrapassar à direita, QNH 1-0-1-3, no ponto de espera da Charlie, chame torre 1-8, decimal 3. 7, então segue o Airbus na Charlie, 118, 1-0-1-3. É, 3190, passando agora o 372, baixar travado. Então 3190, autorizado pouso, pistão no zero. O vento 160 graus com 10 nós, ajuste ao no 013. Informa os primeiros 90 metros, pistão no zero estão fechados. Ciente dos 90 metros, e 13, autorizado pouso, pista 10. O Vitor Juliette, prossiga a aproximação para a final da 1-7, saiu estando com o número 2, o Alfa Vitor Juliette, porta visual com Airbus na curta final da 1-0. Alfa Vitor Juliette, pedindo alfa, um tráfico vai prosseguir para a final da 1-7. Red, alfa Vitor Juliette, se ajuste com o número 2, o ajuste é 1-0, 1-3, o vento de 1-8, 0 graus com 1-0, nós, o alfa Vitor Juliette, porte final de 2 milhas da 1-7. Reporte na final de 2 milhas da 1-7, ajuste 1-0, 1-3, o alfa número 2, alfa, é o segundo, alfa Vitor Juliette. Torre de Salvador, TAN 3217, boa tarde. Tarde, o TAN 3217, mantém um ponto de espera aguardando. Tem um ponto de espera 3217. Garcia, o ponte 040, descendo. Vini. Oi. Braço, Jorginho. Outro. Gol no 395 no localizador. No 395, agora com a torre no 83. 283. Gol 612 está autorizado final, Rinave. Gol no 395. 395, tem aproximação, reporte externo, baixada travada, número 2 para o pouso em Salvador. Tomara externo, baixada travada. Vitor Juliette, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-6, 0 graus, 1-0 nós, ajuste 1-0, 1-3, alfa Vitor Juliette, agilizando. Vire pouso, alfa Vitor Juliette, vai agilizar o... 3-2, 1-7, ali mantém, pista 1-0. Ali mantém, pista 1-0, tá 3-2, 1-7. Primeira curva direita, saída gole, transição Gonza, controle 1-1-9.35, código 5410. Autorizado com Visa, nível 360, pela Brasil 58, decolando 1-0 com curva direita, agora Gonza, 1-1-9-3-5, controle de saída 5-4-1-0, nosso transponder, o gol 1-7-5-5. Gol 1-7-5-5, correto, reporte para posicionamento. Reportará nessa quando pronto, gol 1-7-5-5. Beleza, boa tarde. 3-2-9, boa tarde. 3-3-2-5. 3-2-1-7, 3-2-1-7, tem decolagem autorizada, pista 1-0. O vento 1-6, 0 graus, 1-0 nós. Ajuste 1-0, 1-3. Autorizado a decolagem, tá? 3-2-1-7, 1-0, 1-3. Pode para ingresso na Juliette. Alfa vai botar ingresso na Juliette, 3-2-1-0. Gol no 395, passou externo, baixado e travado. Gol 395, tem aproximação, aguardando pista livre. Forma os primeiros 90 metros, estão fechados. O ajuste é 1-0, 1-3. Juliette, solo ao 5-5, está autorizado backtrack, reporte livrando pista no 7. Solo Salvador, boa tarde, da 3175 para Guarulhos, nível 360, autorização geral. 360, aguarde coordenação. Três, dois, um, sete, decolado ao 5-6, controle agora em 1-1-9.35, tomou um voo, boa tarde. 1-9-3-5, boa tarde. Ilhas, rumo sul, nível 1-2-0, indecido até o nível 1-0-0, Boeing 737. Hotel 2704 em frente, não visual, contrário. Hotel 2704, agora visual, contrário. Sim. Controle, boa tarde, TAN 3217, 1500 agora para o 320. Tan 3217, contato radar na decolagem. Subou nível 320 na saída Gole, transição Gonza. Gole, Gonza, Tan 3217. Zero no 3, a Lima tem, pichão no 0. A Lima tem, gol no 0 no 3. Passar o 366, gol no 6 no 2. No meio no 2, completa a aeronave agora com a torre, o no 8, 3. 3, até decolar, senhorita. Boa tarde. Direito 219, boa. De 6720, tráfego 3 horas superado, desça 2000 pés, estado no 013, autorizado ILS sem online, reporte localizador. 2013, autorizado IALS sem o glide, reporte localizador, o Webjet 6720. Na decolagem, pichão no 0, vento 180 graus, 08 nós, ajuste 1 no 0, 1 no 3. Tem livre decolagem, 1 no 0, gol no 0, 1 no 3. Bola 395, autorizado até o gate 09. Gente, até o 09, autorizado 395. Zero no 3, decolado ao 59, controle agora em 119, decimal 35, tem um bom voo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, controle, eu vou 190 no 3, cruza 1400. Gol no 6-3, contato radar, saída Gole, subo nível 360. A Gole 360, no 0 no 3. Firmo, no 0 no 3. Gol no 6-2, pouso autorizado, pista no 0, o vento 1-60 graus com 0-8 nós, ajuste no 0, 1-3, informa os primeiros 90 metros, pista no 0 estão fechados. Afirmativo, gol no 6-2. Na escuta, prossiga. Tan 3175, autorizado Guarulhos, nível 360, via Peruísque 50. Decolagem da pista no 0, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle 119.35, código 5432. Relativo, autorizado Guarulhos, nível 360, via Peruísque 50, decolagem da 10, curva pela direita, da EL de NER. 19.35, controle transponder 5432. 5432, cotejamento correto, reporte para posicionamento, para 3175. 3175. Gol no 925, copia. Obrigado. Gol no 925, autorizado Brasília, nível 360, via Zulu no 7. Decolagem da pista no 0, primeira curva direita, saída Gole, transição Ofito. Controle 119.35, código 5412. Tan 3217, agora com o centro Recife. 1-2-8-8-1-3-3-2-5. Vem agora com Recife, 1-2-8-8-1-3-3-2-5. Boa tarde, tá 3-2-1-7. Boa tarde. Controle Salvador, o Papa Romeu, Mike, Papa Lima. 219, solo direito, próximo voo no 612. Tá decolado o grupo de Zulu, ele ponta de espanhol. O destino é Salvador, tá na sua escuta. Papa Lima, está acionando algum código de fone? Positivo, 0171 ou mais Papa Lima. 0171. Afaste 2 milhas do litoral para evitar área restrita no corredor Sé. Prossiga em condições visuais, mais Papa Lima. Reporte o farol de Itapuã. Reporte a noite do farol de Itapuã, mais Papa Lima. A Juliette, eu vou no 612. F20. 96720, agora com a torre, 1183. 1183, obrigado. Torre, boa tarde, web 6720. 6720, continua a aproximação, reporte trem checado final, puxando o zero. Reporte trem checado final na zero. Mike Papa Lima, controle. Prossiga. Firmando, fez a notificação na sala IS. Positronic. Copiado. Para posicionamento. 1755 autorizado, reporte para o táxi. Autorizado posicionamento, reportado a táxi, agora 755. Controle 8002, 1-2-0 para 1-0-0. 8002. Vou indo na proa do Terra Vitor 367, descido até 2500 pés, estado no 013, reporte passando 366. Proa do 367, descido 2500, reportar o 366, o 8002. Solo 3175, no gate 07, para o posicionamento. 25. Vento 160 graus, 8 nós. Tem um pouso livre, 6720 da web. Funcionamento, chame táxi. Autorizado, chamar para o táxi, 3175. 325, voo no 013, boa tarde. Boa tarde.